Pois não, senhores? Oi. Fiz esse som. Em que posso ajudar? Coisa linda. Oi. Eu vou casar com você, viu? Quer casar comigo? Está procurando alguma coisa especial? Tô. Deixa eu ver esse aqui. Rolex presidencial. Com diamante incrustado. Bonito, né? Ah, é uma linda peça. O que é que você acha, Wayne? Elegante. Bonito. Agora você é o presidente. Deixa eu ver esse aqui. É o Cartier Pacha de platina. Tá, beleza. Vamos levar os dois, tá bom? Ah, e você não quer saber o preço? Meu anjo, só pergunta o preço quem não tem como pagar.